noite de paixão, com a dor do coração, sem saber o que fazer. Ligo pro seu celular, tentando me explicar, mas ela não quer me atender. Não desligue, meu amor, me atenda, por favor, precisamos conversar. Sei que eu te machuquei, mas foi somente uma vez, juro não vou mais errar. Eu estou ao desesperado, pois um homem apaixonado, ele é capaz de tudo. Estou com que der e vier, se eu perder essa mulher, juro que vou cair no mundo. Estou com que der e vier, se eu perder essa mulher, juro que vou cair no mundo. Portal do Arrocha. Coração, sem saber o que fazer. Ligo pro seu celular, tentando me explicar, mas ela não quer me atender. Não desliga, meu amor, me atenda, por favor, precisamos conversar. Sei que eu te machuquei, mas foi somente uma vez, juro não vou mais errar. Eu estou ao desesperado, pois um apaixonado, ele é capaz de tudo. Estou pro que der e vier, e eu perder essa mulher, juro que vou cair no mundo. Estou pro que der e vier, se eu perder essa mulher, juro que vou cair no mundo. Estou pro que der e vier, se eu perder essa mulher, juro que vou cair no mundo.